intenção foi sua. Não tem fuga, não se oculta. Não seja um filho que suja. Ainda não é homem, menino. Não venha pagar de santinho. Seu vacilão, pagou de chefão. Matei seu coronelismo, tá perdido. Que é isso? Agora você está sozinho. Pouco de fé, de alma vazia. Meu santo não gosta, bateu igreja. Bate o tambor, África mãe. Ruas de terra não brindam champanhe. O sangue ali não é azul. Ninguém quer falar, mas morre mais um. Morre mais dois, morremos sempre. Mesmo inocente, gente da gente. Tipo jogo de xadrez, e é um que vão na frente. A história repete de novo. Era preto, pobre, novo. Cansei de cantar, mas não posso deixar de alertar meu povo. Falar sobre isso é zica. Delicado, dedo na ferida. Mas calar, compactuar, morre todo o sentido da vida. Mães de maio, todos os dias. Projeto Vulcão, todos os dias. 9 de julho, todos os dias. Casas dos meninos, todos os dias. Seres humanos incansáveis na luta por dias. Melhores que cada carrasco, carrasco. Pague por cada gota de sangue nosso derramado. Meus negros, meus manos, guerreiros, meus santos. O universo está sempre conspirando. Meus negros, meus santos, guerreiros, meus manos.